envolvente. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa. Muito prazer, a sua bonequinha. Minha escova, meu gloss, meu V3 e meu deschavador. Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci. Olha meu Gucci, essa boneca não faz cuti-cuti. Só sacanagem, esse é meu mood. Se apaixona, mas não se ilude. E desce com o balão na mão. A boneca é zica. Joga esse bundão no chão. Sobe sem quica. Ela só quer um copão bem gelado e dois tragos pra vir embrasar. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. Vai! E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile e o corpo ela desce. Ela sobe, uma louca vai se apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile e o corpo ela desce. Ela sobe, uma louca vai se apaixonar. Olha lá, seu namorado vem pra cima que nem urubu. Ele quer saber se a bonequinha quer dar um pião na garupa de uma R1. Não se emociona, não sou tua ex, aquela vacilona. Tipo a Megan, eu sou cavalona. Toma, hoje tu veja a lona. E desce com o balão na mão. A boneca é zica. Joga esse bundão no chão. Sobe sem tiquica. Ela só quer um copão bem gelado e dois tragos pra vir embrasar. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. Vai!